primeiro Lusolaço. Onde está a poesia? A poesia está nas asas da aurora quando o sol desperta. A poesia está na flor quando a pétala se abre, as lágrimas do orvalho. A poesia está no mar quando a onda avança e branda suavemente, beija a areia da praia. A poesia está no rosto da mãe quando na dor do parto a criança nasce. A poesia está nos teus lábios quando confiante sores a vida. A poesia está na prisão quando o condenado à morte dá uma vida à liberdade. A poesia está na vitória quando a luta avança e triunfa e chega a primavera. A poesia está no meu povo quando transforma o sangue derramado em balas e flores, em balas para o inimigo e em flores para as crianças. A poesia está na vida, porque a vida é luta. Vasco Cabral, na voz de Rani Roberto Lopes Vieira.